Ponta sul, ponta sul. Aí, Ferrez, a pergunta é uma só, mano. E se dentro dessa dita periferia surge um escritor de texto forte e violento que traz as vozes e as vidas destas áreas para o cenário literário do país? Como se explica? E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Temos aqui um escritor. Um escritor. É um escritor, não. Não mora nos Jardins. Não mora na Barra. Não mora em Boa Viagem. Ele mora em Capão Redondo. Sabe onde é Capão Redondo? A Polícia Militar sabe. Leva a bala. Prepare seus olhos pra contemplar horrores. Horrores. Puta sua. Não adianta ter milhões se não somos um. Puta sua. Corte ilegal de inteligências. Prensa é essa. Faz e quem sabe. Se libertar das algemas da carne. Isso. Aqui o poeta que luta. Esforço. Esse é o nome do talento. Puta sua. Como escreveu o Ferrez. Como escreveu o Ferrez. Os inimigos não mandam flores. Muita paz, muito amor pra vocês. Se merecer, se não merecer também, bem-vindos à guerra. Onda Sul, Onda Sul, Onda Sul.